Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muitos outros géneros, todas as semanas na floresta com os druidas e os seus amuletos mágicos. No programa desta semana recuperamos música ao vivo e começámos em 1972, foi há 50 anos que os Deep Purple fizeram a digressão pelo Japão entre os dias 15 e 17 de agosto. Gravaram uma série de concertos nesta digressão e o resultado foi o álbum Made in Japan, lançado em dezembro de 1972, e mais à frente na Floresta Encantada iremos dar um destaque maior a este registro emblemático de Deep Purple. Mas começamos o programa de hoje com Strange Kind of Woman, tema registado ao vivo no Japão a 16 de agosto de 1972, no concerto que a banda britânica deu em Osaka. Vamos continuar com música ao vivo e agora seguem-se os Creedence Clearwater Revival, num concerto captado a 31 de janeiro de 1970 em Oakland, no Coliseu Arena de Oakland, na Califórnia, e que surge no disco The Concert, que saiu em 1980. E há aqui uma história curiosa, porque esse disco no início foi vendido como sendo o concerto que a banda deu no Royal Albert Hall, um concerto também ele emblemático. No entanto, a gravação não era desse concerto e a banda foi obrigada, a editora foi obrigada a alterar, já depois dos discos estarem à venda, foi obrigada depois a alterar as capas nas prensagens seguintes. Vamos então viajar até 1970 com o Creedence Clearwater Revival. Na verdade, vamos escutar duas músicas. Primeiro, Fortunate Son, que cola logo depois com Commotion. Pull that one cannon at you. Uma das mais emblemáticas bandas do rock norte-americano, os Creedence Clearwater Revival, num concerto captado em 1970 na Califórnia, no Coliseum Arena de Oakland, um concerto que viria a ser editado em 1980. Estivemos com duas faixas, primeiro Fortunate Son e também Commotion. Agora, seguimos com Roxy Music, recuperamos uma Peel Session, ou seja, música ao vivo gravada para o radialista John Peel na BBC, neste caso em 1972. Os Roxy Music tinham acabado de lançar o disco de estreia, simplesmente Roxy Music, ainda com Brian Eno no seio da banda, e vamos recuperar a faixa Sea Breezes, uma música então gravada ao vivo na BBC numa das Peel Sessions. São Roxy Music em 1972, agora na Floresta Encantada. Thank you. Travel on in all the custom ways.

A Floresta Encantada, e primeiro com o Roxy Music em 1972, música captada ao vivo na BBC, numa das Peel Sessions, escutámos Sea Breezes e, entretanto, os Yes com Starship Trooper, um tema que podemos encontrar na sua versão de disco no álbum Yes Album, o terceiro do grupo, lançado em 1971, mas esta versão ao vivo, Starship Trooper, está presente no registro Yes Songs, lançado em 1973 e que capta a digressão efetuada pela banda britânica entre fevereiro e dezembro de 1972 e essencialmente de suporte aos discos Fragile e Close to the Edge. Escutamos então a versão ao vivo para Starship Trooper no álbum Yes Songs de 1973. E agora o momento Zuvis Eva Zappa da Floresta Encantada. Suvi Zeva Zappa. Suvi Zeva Zappa. E se estamos num programa da Floresta Encantada com música ao vivo, por que não recuperarmos Zappa precisamente em concerto? E Frank Zappa era também notório e muito conhecido pelos concertos que dava, sempre com bandas extraordinárias e com canções sempre todas coladas entre si. Recuperamos uma gravação de 1976 para o registro Zappa in New York, um álbum que saiu em 1976. 78, como disse, gravado em 76, gravações entre os dias 26 e 29 de dezembro e captadas na sala Palladium em Nova York, e vamos escutar um dos momentos deste disco, é aliás a faixa que abre Zappa in New York, o tema Titties and Beer, para o registro de Frank Zappa, o álbum duplo Zappa in New York, que saiu em 1978. It was the blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining 'cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf honking along the side of me. I'm mean and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girlie by the name of Chrissy, talking about her in my bike and me, and this ride up the mountain of mystery, mystery. I noticed even the crickets were acting weird up here, and so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, 'cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunching twig, and up jumped the devil, he's about this big. He had a red suit on and a widow's peak, and then a pointed tail and like a sulfury. Yes, it was him, all right. I swear I know what it was. He had some human flesh stuffed underneath his claws. You know, it looked to me like it was titty skin. I said, you son of a bitch, 'cause I was mad at him. Well, he just got out his floss and started cleaning his fangs. So I shot him with my shooter, said, bang, bang, bang. Then the sucker just laughed and said, put it away. You know I ate it all up. Now what you gonna say? You ain't my Chrissy. Titties and all. Well, what about the beer then, boy? Were the cans this tall? Even her boots? Would I lie to you? Shit, you must have been hungry. Yes, this is true. Don't they pay you good for the stuff that you do? Well, you know, I can't complain when the checks come through. Well, I want my Chrissy and I want my beer, so you just barf it back up. Now, devil, do you hear? Blow it out your ass, motorcycle man! I mean, I am the devil, do you understand? Just what will you give me for your titties and beer? I suppose you notice this little contract here. You're goddamn right, you son of a whore. Don't call me that. That's about the only reason I learn writing for. Give me that paper, bet your ass I will sign, because I need a beer and it's titty squeezing time. Man, you can't fool me! You ain't that bad! I mean, you should have seen some of the souls that I've had. Why, oh, yeah? There was Milhouse Nixon and Agnew too, and both of those suckers was worse than you. Well, let's make a deal if you think that's true. I mean, you're the devil, so what you gonna do? Wait a minute, a tinge of doubt crosses my mind when you say that you want to make a deal with me. That's very, very true. I'm only interested in two things. Yeah. See if you can guess what they are. I would think, let's see, maybe, well, I'll give you and, two clues. Let's see, let go of your pickle. What? Let go of your pickle. I'm not holding my pickle. Well, who's holding your pickle then? I don't know. She's at an audience. Hey, Dale, would you like to come up here and hold my pickle to satisfy this weird man out here on the stage? I'm only interested in two things, and that's titties and beer, you know what I mean? What? Titties, yeah. And beer? Titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer. No, don't sign it! Give me time to think! I mean, hold on a second, boy, because... that's magic, kid! And then the devil let go of his pickle, and out jumped my girl. They heard the titties plop, plopping all around the world. She said, I got me three beers and a fistful of downs, and I'm gonna get ripped, so fuck you clowns. Then she gave us the finger, it was rigid and stiff. That's when the devil, he farted, and she went right over the cliff. The devil was mad, I took off to my pad. I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? Zuvi, Zeva, Zaba. Frank Zappa na Floresta Encantada, no espaço Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos, uma vez por semana, passar canções de Frank Zappa. Hoje, no álbum de 1978, Zappa in New York, que recupera gravações de 1976, escutámos Titties and Beer. E, entretanto, estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a canções ao vivo, em concerto, e para o final, mais um momento de prog rock, e desta vez com Emerson, Lake & Palmer em concerto em 1972, num espetáculo que aconteceu em Porto Rico, no Festival Marisol, que decorreu no dia 2 de abril de 1972. Foi nesse dia que os Emerson, Lake & Palmer subiram ao palco deste festival, Marisol Pop Festival de Porto Rico, e no concerto de Emerson, Lake & Palmer, que está registado em disco, um trabalho que saiu em 2011 e que recupera então essa gravação de 1972, vamos passar a faixa Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake & Palmer, uma faixa que está dividida em vários momentos e que roda na íntegra no final da Floresta Encantada de hoje. O supergrupo constituído por Keith Emerson nos teclados, Greg Lake na guitarra, baixo e voz, e Carl Palmer nas percussões, Emerson, Lake & Palmer a fechar então a Floresta Encantada, num tema captado ao vivo em 1972 no Festival Marisol de Porto Rico. Fica para ouvir então Pictures at an Exhibition a fechar a Floresta Encantada. nonsense. Gotta drink my smiling lies. Gotta stop with smiling.